Maestro Amor, posso ir na sua casa assistir Netflix com você? Me pediu pra assistir Netflix? Essa zorra tá muito suspeita. Ela quer assistir o dia todo. Ela quer assistir a noite inteira. Me pediu pra assistir Netflix? Essa zorra tá muito suspeita. Ela quer assistir o dia todo. Ela quer assistir a noite inteira. Tá querendo me dar baratina. Tá querendo me dar. Senta bem gostoso dizendo que tá assistindo. Senta bem gostoso dizendo. Senta bem gostoso dizendo que tá assistindo. Senta bem gostoso dizendo que tá assistindo. Senta bem gostoso dizendo. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Oi. Até o chão, assistindo Netflix. Toca o rabão, toca o rabão, toca o rabão assistindo. Senta bem gostoso dizendo que tá assistindo. Senta bem gostoso dizendo que tá assistindo. Senta bem gostoso dizendo. Abaixa o volume. Ela tem um fetiche. Ela tem um fetiche. De sentar gostoso assistindo Netflix. Essa parada vai bater em RG, paredão. André Cedinhos, paredão de Imbicoara. Selva paredão, todos os paredões. Eu falei todos os paredões. Viagem na história que eu vou te falar. Viagem na história que eu vou te contar. Me pediu pra assistir Netflix? Essa zorra tá muito suspeita. Ela quer assistir o dia todo. Ela quer assistir a noite inteira. Me pediu pra assistir Netflix? Essa zorra tá muito suspeita. Ela quer assistir o dia todo. Ela quer assistir a noite inteira. Tá querendo me dar baratina. Tá querendo me dar. Oi! Senta bem gostoso dizendo que tá assistindo. Senta bem gostoso dizendo. Gostoso dizendo que tá assistindo. Você tá bem gostoso dizendo. Você tá bem gostoso dizendo que tá assistindo. Você tá bem gostoso dizendo que tá. Chegou o momento de você ir até o chão. Oi! Até o chão, até o chão. Assistindo o Netflix. Toca o rabão, toca o rabão, toca o rabão assistindo. Você tá bem gostoso dizendo que tá assistindo. Gostoso dizendo que tá assistindo. Só o solinho te calar. É o maestro. Temperou de gol. Então solta o molho. Senta bem gostoso, senta bem gostoso, senta bem gostoso, senta bem gostoso. Ah, meu pai. Senta bem gostoso dizendo que tá assistindo. Senta bem gostoso dizendo que tá assistindo. Senta bem gostoso. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Oi. Até o chão, assistindo Netflix. Choca o rabão, assistindo. Senta bem gostoso dizendo que tá assistindo.